Diáspora. Diáspora. Diáspora. Diáspora. Diáspora. Diáspora. Diáspora. Diáspora. Um lugar de questionamentos, reflexão e percepção. Negritude, branquitude, territorialidade. Infância, memória, classes. Um espaço de conversas, discussões e afetos. No ar, Diáspora, a cor da nossa cultura em encontros e redes. Apresentação das integrantes da Ninquimpa, Núcleo de Culturas Negras e Periféricas. Diáspora. Salve, salve, amores e amoras da Rádio Brasil Atual. Eu sou Joyce Jane Teixeira, integrante da Ninquimpa, Núcleo de Culturas Negras e Periféricas. E hoje aqui com os meus parceiros de núcleo. Dá um salve aí, gente. Salve, E também hoje, gente, ai meu Deus, eu tô um pouco emocionado, eu quero que vocês já vão me desculpando, se caso enrolar aqui, mas é que estamos aqui hoje com o nosso crush, com o nosso maior, vou falar pra vocês saberem quem é, Salomão Jovino da Silva é o nosso espetacular Saloma Salomão. Músico, pesquisador, africanista e doutor em História Social pela PUC São Paulo, educador, letrista, vocalista, flautista, foi pesquisador visitante do Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa, pesquisando culturas musicais africanas nos séculos 19 e 20. Saloma, é um prazer e, olha, não tem nenhum nome do tamanho do prazer que é de ter aqui na nossa discussão, no nosso terreiro de bulimentos, enfim. A gente vai começar com um tema que eu sei que você vai tirar de letra, mas que me bulina muito, e bulina muito esse núcleo, que é... E esse território chamado Brasil? E esse território chamado Brasil? Essa ideia, sabe, da gente pensar o Estado-nação, de pensar uma cultura Estado-nação, de nos limitar a um espaço, a uma nação. Enfim, eu gostaria que você deslanchasse aí, porque eu sei que vai ser espetacular. Então, muito novo para mim essa ideia de um programa de rádio com esse tipo de preocupação ou de discussão, né? Eu ouço rádio há muito tempo. Eu gosto muito de rádio, boa parte da minha visão assim, de mundo vem do rádio. Em pequeno eu ouvia a rádio da minha cidade, uma rádio AM, e depois as rádios também de São Paulo, as rádios que os meus pais ouviam. Eu gosto muito de rádio. Para mim é inédito, é uma renovação, né? Parece uma espécie de superação da própria linguagem, né? Ou do sistema, ou da tecnologia chamada rádio. Então, talvez, para linkar com essa ideia de que território é esse, eu usei durante muito tempo um texto do Ailton Krenak sobre a singularidade das culturas indígenas que formaram a base onde os colonizadores estabeleceram um território que depois os historiadores do Império nos forçaram a chamar de país, Estado-nação e Brasil, né? E nesse texto, é um texto de comemorações dos 500 anos, feito pelos historiadores brancos oficiais aí da academia, e o texto do Krenak, ele destoa dos demais, porque é o texto de menor tamanho, é um texto que não tem nota de rodapé, mas ele discute coisas muito importantes, que também são importantes para os descendentes de africanos. Uma das questões que ele fala é da artificialidade da noção de Estado-nação, de como essa concepção europeia foi imposta aos povos que eles dominaram e como, de certa maneira também, os povos dominados criaram formas, estratégias para sobreviver a essa imposição de domínio. É um texto muito bonito, chamado Antes o Tempo Não Existia. Antes o Tempo Não Existia. E ele fala de uma maneira muito poética, e eu, depois, com o tempo, eu comecei a perceber que ele produzia um efeito muito bacana nos meus alunos, de empatia com as nações indígenas. E justamente porque ele faz um procedimento muito sofisticado, que é usar a linguagem escolar, a língua escrita do branco, que, enfim, nós somos submetidos, mas introduzir uma maneira de pensar que é indígena. E, ao mesmo tempo, é acessível para aquele aluno de ensino superior, né? E eu começava o curso de História da América com esse texto, com a leitura desse texto do Krenak. Por que que eu estou falando isso? Porque a gente está vivendo um momento muito complicado em que a noção de Estado-nação, ela tem um retrocesso muito difícil. De um lado, os Estados Unidos e, no nosso caso, essa forma de domínio extremamente violenta, reacionária, que quer voltar para um tipo de mentalidade, ou talvez não queira nem voltar, queira avançar para um tipo de mentalidade e de imposição que boa parte da sociedade brasileira tem ido num sentido contrário. Então, que tipo de mentalidade é essa? Seria uma espécie de nata ou de suprassumo do que há de mais colonialista, do que há de mais impositivo, do que há de mais violento dentro da mentalidade branca que se expandiu pelo mundo depois do século XVI. E que mentalidade é essa? É uma mentalidade que, grosso modo, a gente pode chamar de capitalismo e que se impõe de várias maneiras. E hoje se impõe, sobretudo, pelo uso da tecnologia para produzir um retrocesso para aquilo que o mundo tem construído como, sei lá, pensamento novo e revolucionário. Então, esse fenômeno de um Trump, de um Bolsonaro e de vários outros governos articulados com um sistema de domínio mundial das empresas, né, do interesse que a gente poderia chamar de capitalismo tecnológico, na verdade, uma reação contra um padrão de mudança de comportamento, de valores, de filosofia, de visão de mundo que tem se operado entre as comunidades tradicionais, entre os grupos socialmente excluídos. Aqueles que têm sido negados pelo comportamento, então a sexualidade é um dos elementos de exclusão, aquelas milenarmente dominadas pelo gênero masculino, então a insurgência das mulheres, e que isso tem dimensão mundial, os jovens que passaram a ser muito importante para os Estados-nações, porque eles são vulneráveis e eles podem ser tanto usados para experiências de confronto, por exemplo, as guerras, como também podem ser usados como experiência científica, comportamental e de consumo. Então, eles são os principais alvos das empresas de entretenimento e de consumo de remédios, consumo de bebidas, consumo de drogas lícitas. Mas é também deles que vêm os fluidos de liberdade e de poesia, digamos. Diáspora. Nossa, gente, eu tô aqui babando, você viu que eu nem, né? A gente nem respira, mas enfim, para continuar aqui nesse bulimento, além aqui do pessoal da Inquimpa, tá aqui também Rafael Galante, né? Tá aqui também babando aqui na conversa que a gente tá tendo com o nosso Salomão, e eu vou passar para ele para ver se ele tem uma pergunta pro Saloma. Saloma, tô muito feliz de estar participando aqui. Queria aproveitar para te perguntar retomando o que você acabou de dizer, como é que você vê o papel dessa construção, muitas vezes a intelectualidade branca que ainda opera ou se pretende hegemônica no Brasil, ela ignora os outros circuitos de produção intelectual dessas comunidades subalternizadas, né? E aí eu queria perguntar para você como é que você vê o papel central dessa agência, dessas redes de intelectuais afrodiaspóricos, indígenas, inclusive dessas alianças contra hegemônicas, na história do Brasil, na construção dessa desconstrução dessa hegemonia branca, colonial, ocidental. Ah, bom, você tanto quanto eu sabe bem, né, Rafa? Como que, pelo menos a partir do século XIX, os intelectuais pretos e pretas têm oferecido alternativas de compreensão, né, dessa sociedade onde a gente vive, né? Oferecido alternativas de compreensão de forma científica ou lúdica, literária, né? Como é que no auge do escravismo imperial, uma mulher descendente de africanos no Maranhão escreve um livro em que os agentes, os personagens, os protagonistas são pessoas escravizadas, né? Então, o dono do tema é o Rafael Balseirozin, mas eu entrei em contato com esse romance da Maria Firmina dos Reis bem anterior a esse momento que a gente está vivendo, né? Então, mas já tinha lá no início do século XIX uma pessoa negra investigando de forma ficcional e criativa, uma interpretação da sociedade brasileira que não coadunava com o pensamento da elite intelectual branca ligada ao império, né? E mesmo no século XIX ainda, um ativista de origem baiana vivendo em São Paulo, escrevendo poesia, escrevendo nos jornais, escrevendo panfletos, escrevendo projetos de emancipação dos descendentes de africanos ainda escravizados, que é Luiz Gama, mas também colocando, inserindo palavras africanas na literatura, né? Isso é uma inovação conceitual, assim, estética, que até hoje a gente ainda está tentando fazer jus, né? E a outra coisa são essas mulheres, né, afro-brasileiras do século XX, né, uma Maria Firmina lá no XIX, mas uma Lélia aqui 100 anos depois, né, uma Beatriz Nascimento aqui e uma Alta de Souza lá no início do século, né, quer dizer, interpretações dissidentes da sociedade brasileira. Os descendentes de africanos e os indígenas têm oferecido ao longo do tempo, né? Mas a elite intelectual, acadêmica, escolar, ela nos nega, né? Ela nos reprime, ela nos silencia, ela nos invisibiliza para manter o status quo, mas também para manter o domínio sociopolítico que em larga medida depende da intelectualidade, né? Então, essa insurgência mais recente, que tem a ver com as práticas artísticas, culturais que já existem desde o começo do século XX, talvez até antes disso, né? Mas nos últimos 20, 30 anos ganhou bastante corpo, ganhou uma dimensão geográfica que antes estava relativamente concentrada, ou pelo menos em termos de relativa visibilidade em São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador, né, nas capitais, com a tecnologia possibilitou a intercomunicação, né? E também a tecnologia criou uma descentralização política, né? Então, antes haviam lideranças do Sudeste, lideranças negras que capitalizavam um pouco o diálogo com o poder e o conflito também com o poder, né? E a tecnologia tornou o ativismo indígena, negro, feminista, policêntrico, né? Isso é ruim, né, para os políticos partidários, porque a liderança tradicional ligada à organização política branca, ela não consegue exercer influência sobre esse policentrismo, né? Ao mesmo tempo, esse, digamos assim, policentrismo de ativismo, ele também tem dificuldades de criar unidade, né? Tem o prós e o contra. Se não tem mais o chefe político convencional que vai organizar a coisa para transformar a agenda que é social numa agenda que é partidária, tem também a dificuldade de criar unidade de luta, né? Mas eu vejo com muito bons olhos esse momento que a gente está vivendo, apesar dessa dificuldade que a mim parece momentânea, embora ela seja muito radical, muito violenta. Os índices de morte aumentaram exponencialmente, de mortes contra os jovens negros, contra as mulheres negras. Os índices de feminicídio, óbvio que eles começaram a ser contabilizados recentemente, mas eles indicam um acirramento no comportamento violento masculino contra as mulheres, mas ao mesmo tempo também tem muito mais contraposição. Uma jovem dramaturga, numa formação lá num grupo teatral chamado Mundo Rodar, ela falou, eu fico emocionado porque para mim foi muito impactante ela falar isso. Ela falou que todos os dias ela acorda e corre. Falei, nossa, você faz exercícios? Ela falou, não, eu corro para não morrer. Nossa. Enfim, Su, alguma pergunta? Saloma, você mencionou agora e outra vez a questão dos jovens, né? Dos jovens negros, da juventude negra. Inclusive como tanto é um alvo de morte, como também é um alvo desse capitalismo, enquanto um foco para venda de produtos e esse propósito de destruição e de sugar e exterminar. E a gente também, como um núcleo que se dedica fortemente à área da educação, né? Eu sei que você também é um educador, né? Como que a gente pode reelaborar isso, pensando na educação desses jovens, dessas crianças? Porque estamos nessa situação e precisamos correr todos os dias e transformar essa situação. E aí a gente tem essas leis nacionais, esses planos nacionais, curriculares, essas diretrizes nacionais que muito pouco falam do que realmente é vivenciado em cada periferia, em cada território. Então eu queria, por favor, você falasse um pouco mais sobre essa questão dos jovens, da infância, né, desde a infância, e a educação. Segura um pouco, a gente vai dar um breakzinho e daqui a pouco a gente volta. Mãe, ainda me lembro da guerra, dos corpos dos teus filhos espalhados pelo chão, aqueles vândalos, milhares e milhares e milhares de sonhos dilacerados. Ninguém esteve na tua pele para saber que suportar o sol, o frio, o sal, no convés daquele navio, aqueles vândalos, milhares e milhares e milhares de sonhos dilacerados. Teus olhos brancos de marfim, cravejados de ébano, sangrando lágrimas de sal. Teus olhos brancos de marfim, cravejados de ébano, sangrando lágrimas de sal. Oh, my. Acabamos de ouvir Kalunga, música cantada por Saloma Salomão. Essa versão que vocês escutaram foi uma apresentação dele na Feira Literária da Zona Sul em 2015. Saloma, antes de você responder a pergunta tão instigante, né, da Sul, fala um pouco do, né, desse disco, né, que é lindo. Enfim, fala aqui, você é melhor do que ninguém para falar do seu trabalho. Ótimo, obrigado. Ah, primeiro eu acho que é importante falar sobre de onde foi extraído esse conteúdo, que é uma feira organizada pelo Sarau do Binho, lá na Zona Sul, que reúne artistas, mas principalmente escritores e escritoras periféricas, e que divulga ano a ano, durante uma semana, em uma série de atividades. Na última... teve Conceição Evaristo, e eles conseguem parcerias aí nas instituições culturais privadas e públicas, conseguem recursos, e chega a reunir vários editores alternativos, né? E em publicações que não entram nas livrarias mais comerciais. Então, é uma feira muito importante, a Feliz, organizada pelo Sarau do Binho, na Zona Sul. E essa apresentação foi feita nessas circunstâncias, né? Um pouco improvisando, falando um trecho de poema e cantando canções a capela. E essa canção, ela foi feita em 2001, por aí, no começo do meu doutorado, misturando coisas assim, de leituras e a experiência de ter ido para a ilha de Gorê, no Senegal. Meus amores, minhas amoras, agora a gente tem uma grande novidade. Sim, a gente agora possui um endereço virtual na qual você pode contribuir com a gente para a produção dos nossos podcasts, que a gente faz com tanto amor, dedicação e na raça. O endereço é abre.ai/quicante, e a gente vai poder, a partir da sua contribuição, continuar aqui nas nossas doses únicas de garrafadas e bolimentos. abre.ai/quicante. Diáspora. Bem, vamos retomar então a pergunta bulinante de Sueli Ribeiro para Saloma Salomão. Vamos lá, Sá. Nossa, tô íntima já, né? É Sá agora. Ah, então, É isso, né? Para o governo Dória, por exemplo, para o Bruno Covas e para o Bolsonaro, a questão educacional pública, entendida que é para gente pobre, ou é um caso de polícia, basta colocar a polícia dentro da escola que ela vai fazer o serviço, ou é um campo a ser explorado pela iniciativa privada, pelas empresas ONGs, né? Pelos institutos ligados aos bancos, mas que também têm feito experiências na área educacional. Eles entendem que há um campo a ser comercialmente explorado, né? E que pode ser feito com esse dinheirinho gostosinho, né? Que é um leitinho bem docinho que o Estado põe direto na boca do empresariado, né? Para ele cumprir um papel que o Estado incompetente não consegue cumprir, né? Que é oferecer educação pública efetivamente pública, com dinheiro público para o público, né? Tem esse lado, né? Mas no outro tem também as experiências quilombolas de educação, tem as experiências urbanas de educação não escolar. É claro que a escola, como instituição, uma instituição da modernidade europeia, ela continua sendo importante, mas numa experiência nossa recente, numa escola lá da periferia de Itapecerica, depois de filmar vários dias ações que a gente estava realizando dentro da escola, a gente percebeu que a arquitetura que foi sendo reconstruída em função de uma noção de segurança transformou aquela unidade escolar num laboratório de preparação do comportamento, do imaginário e da visão de mundo dos estudantes e dos professores como um estágio para que quando eles fossem encarcerados, já adultos, eles não sofressem tanto trauma. Então, o que seria esse laboratório que as escolas periféricas passaram a representar? Então, tem um portão selado de aço com um buraquinho. Você aperta uma campainha, aparece alguém naquele buraco, te pergunta o que você quer, tal como se faz nos presídios. Aí você passa por aquele primeiro portão, entra em uma parte fechada do pátio, ali tem câmera, você já é visualizado pelo diretor da escola que está numa sala que tem câmeras, aí você entra no pátio propriamente, e aí um funcionário vai te dar acesso às salas de aula e à sala dos professores. E todos os professores também estão em salas, em que as portas são de aços e trancadas por dentro. Os professores e os alunos estão sendo submetidos por uma política educacional a um tratamento que é um estágio para o encarceramento em massa. Essa tem sido a educação no estado de São Paulo. O Eduardo Januário fez uma pesquisa, um jovem pesquisador, orientando do Dr. Wilson Barbosa, na USP, na área de economia política, de história econômica, melhor. Muito interessante, ele pegou os orçamentos da educação, pegou a legislação sobre educação e mostrou como o governo do estado, nos últimos 25 anos em São Paulo, foi retirando recursos da educação E investindo na segurança, na compra de equipamentos para a polícia, na ampliação das penitenciárias, na compra de veículos e na contratação de policiais. Então, essa é uma parte da realidade. E a outra parte da realidade são os jovens, organizados em pequenos núcleos que se reúnem e dançam e cantam cotizam, se ajudam mutuamente, buscam expressões artísticas, ora, para fugir da própria violência como uma reação de autoproteção, ora, porque efetivamente entendem uma certa lógica de organização da cidade, onde existem essas pequenas brechas que podem gerar algum recurso financeiro para ajudar em casa, gerar uma tecnologia nova que permite que eles se insiram de alguma maneira para gerar recursos, sei lá, ecoativa. Um grupo de jovens lá no extremo sul que eles reocuparam, porque aquelas casas da Sabesp já estavam ocupadas no final dos anos 80. E tem um projeto de permacultura, tem uso de tecnologia de imagem e som para produzir vídeos e fazem atividades educacionais não escolares. Eles provam na prática que é possível viver na beira da cidade construindo uma outra lógica existencial. E isso é uma prática política que tem matriz tanto nas experiências africanas, indígenas, como também tem outras matrizes anarquistas, anarcopunks, que estão circulando, e esses jovens de vez em quando capturam essas formas de pensamento e fazem na prática. Uma coisa que o capitalismo faz é capturar a nossa sensibilidade de uma tal maneira que parece que a única forma de viver é essa, mas 60, 70% da população do mundo não está vivendo desse jeito. Exatamente, Saloma. Nossa, exatamente. Saloma, a gente está chegando ao fim desse programa. Eu gostaria que você desse pra gente referências, enfim. Sei que você deve ter milhares, inclusive livros seus, né? Eu estou lendo aquele Insurgências, que foi, enfim, que é espetacular, tem me embolinado bastante nesse negócio, porque eu também sou atriz. Então, sabe? Eu falei, nossa, agora eu nunca coube nenhuma caixinha, estou me encontrando aqui um pouco aqui nessas discussões do que é uma arte negra, do que é uma arte que está buscando não ser atravessada por esse colonialismo e buscando as frestas, porque eu acho que é o que a gente sempre vem buscando, né? As frestas para poder viver um corpo negro nesse território que a gente aprendeu a chamar de Brasil. Por favor, dê aqui a sua contribuição pra gente. Mas não pense que você vai embora, tá, Salome? Ainda tem mais um tema aí pra gente discutir, tá bom? Olha só, eu agradeço o convite pra vir. Tô disponível pra gente conversar. Eu gosto muito de falar e de pensar e de interagir. Parabéns aí pela iniciativa. Obrigada, Saloma. Gente, e por hoje é só. Você ouviu... Diáspora. Diáspora. Diáspora. Diáspora. Diáspora. Diáspora. Diáspora. Diáspora. Diáspora. Um lugar de questionamentos, reflexão e percepção. Negritude, branquitude, territorialidade, infância, memória, classes. Um espaço de conversas, discussões e afetos. Diáspora, a cor da nossa cultura em encontros e redes. Apresentação das integrantes da Ninquimpa, Núcleo de Culturas Negras e Periféricas.